Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje corremos até ao infinito. Se um dia falar de ti é porque tu ficaste, tu marcaste. Se foi bom ou mau eu já esqueci e não me lembro mais de trocar as vogais. Sofre ao bater do tempo. Às vezes nem lembro para não ficar cinzento. O que é feito desses momentos? Não é no fado só, mas que saudade eu tenho. É esperança do avesso. Foram tantas que algumas até me esqueço. A idade avançou, o tempo mudou. A verdade bate mais forte porque eu sei que quase tudo acabou. A inocência da irreverência, a ausência da existência, da aparência da mesma adolescência. Preciso ter saudade das manhãs de inverno, parece que elas já chegaram com o outono, o tempo frio está de volta, mas as conversas de esquina não se escondem atrás de um aquecedor e naturalmente estão de volta neste fim de semana e hoje regressamos no feminino com a jornalista TVI Rita Rodrigues. Muito obrigado por teres aceito o convite das conversas de esquina, também o regresso às origens da rádio. Boa tarde. Espero que estejas contente com este regresso e pergunto-te, mãe, jornalista, pivô, corredora, dona de casa, gestora familiar. Na tua vida não há tempo para o conceito devagar, devagarinho? Há sempre, há sempre. É curioso que esta semana eu estou a fazer um horário ligeiramente diferente do que é habitual e, portanto, tenho as manhãs mais livres e permite-me fazer essa coisa que eu adoro, que é aproveitar o tempo sem a pressa dos horários, sem ter de estar sistematicamente a olhar para o relógio com pressa de ir trabalhar, com pressa de sair do trabalho para ir buscar a minha filha à escola. Eu, cada vez mais, se calhar é um bocadinho fruto da idade, não sei, ou simplesmente aprender a viver melhor. O não ter de fazer nada, aproveitar simplesmente o tempo, é uma coisa extraordinária. Passa a ser mito para ti que o jornalista não tem tempo sequer para respirar? Infelizmente não é bem um mito, não é bem um mito, é cada vez, é a realidade. Sobretudo porque hoje em dia trabalha-se para, não é para ontem, mas trabalha-se para o minuto que passou. Antigamente, por exemplo, nas televisões havia três jornais por excelência, o da manhã, o jornal do almoço e o jornal à hora do jantar. Hoje em dia, com as televisões por cabo de notícias, as notícias são hora a hora, um pouco como acontece na rádio, e portanto isso é preciso estar sistematicamente a trabalhar. Não há grande tempo para descansar, às vezes não há sequer tempo para pensar a notícia, o que às vezes também tem algum um lado negativo, mas faz com que o jornalista esteja sistematicamente a olhar para o relógio e não tem muito tempo livre. Um jornalista estar conectado, neste caso, com uma televisão de informação de 24 horas por dia, neste teu caso com a TV24, pode ver isso como uma despromoção à equipa B? Não, ao não. Ao invés de estar mais tempo no ar na generalista? Não, de todo. Eu não considero que o meu trabalho dependa do número de pessoas a quem ele se dirige. Dar informação a uma pessoa, dar informação a 100, a 1000, a 1 milhão, tem de ser a mesma coisa, porque depende do meu brio profissional. E eu sou jornalista por convicção, porque eu gosto mesmo, porque adoro informar. E, portanto, não interessa o número de pessoas a quem a minha informação se dirige. Eu tenho de ser profissional de qualquer das formas. É óbvio que o canal generalista tem muito mais audiência do que um canal por cabo, mas felizmente a TV24 tem subido e muito sim. nas audiências. Conseguimos chegar a cada vez mais portugueses. E, portanto, eles merecem exatamente o mesmo brio, como eu dizia logo no início, o mesmo brio, o mesmo profissionalismo, que sejam poucos ou sejam muitos. E, portanto, não é uma desconsideração. O ato de pivotar passa a ser um vício? É já há muito tempo. É um vício e era um objetivo, logo, quando eu comecei a estudar jornalismo. E não houve medo de dizer-te a ti próprio e aos outros que tinhas esse objetivo, com a crítica de ela querer aparecer? Eu recebi muitas críticas dessas. Eu recordo-me perfeitamente na faculdade e quando eu estudei ainda não havia canais de notícias e, portanto, ou estavam a aparecer, e portanto, havia muito essa crítica e eu ouvia. Não me importei, felizmente tenho as costas largas, nunca liguei muito àquilo que as pessoas dizem, era realmente aquilo que eu queria, não por aparecer, porque repara, também se pode pivotar na rádio e nunca se aparece, e eu também tive a oportunidade de o fazer. Eu sempre quis pivotar porque dá-me muito gozo ser a pessoa que dá a notícia, esse é o prazer, esse é o motor que me leva a querer fazer isto. Mais do que reportagens, por exemplo. E depois acho que as pessoas também têm de perceber onde é que se sentem verdadeiramente bem, o que é que fazem realmente de bom. E há excelentes repórteres, eu também gosto de sair à rua, de fazer reportagem, mas aquilo que eu gosto mesmo é de fazer diretos. Diretos na rua ou diretos no estúdio. E acho que nesse caso estou onde mais gosto. E não há aí uma ponta de saudade de estar na rua a tempo inteiro? Volta e meia não dás por ti, mas se calhar... Há sempre, mas felizmente vai havendo essa oportunidade. Pode não ser diário, pode não ser semanal, mas vai havendo a oportunidade de sair à rua. Por exemplo, no domingo de eleições eu estive na rua, ainda para mais fiz uma coisa muito engraçada, que foi acompanhar de moto o percurso do Passos Coelho de casa até ao hotel. Mas sente-se um peixe fora d'água nessas alturas? Tens que reaprender muita coisa? Não, isto é como andar de bicicleta. nunca se desaprende, até porque há coisas que são fundamentais, que é saber fazer perguntas e saber comunicar. E isso, seja na rua, seja num estúdio. Não sente o peixe fora d'água, sente-se é um... se calhar um peixe que andava num aquário e de repente tem a oportunidade de estar num oceano e, portanto, nada ainda com mais gozo. Havia borboletas no estômago nesse domingo? Há 6 dias, neste caso. Sim. Sim, algumas borboletas, alguma adrenalina, porque andar em cima de uma moto também já proporciona essa adrenalina, e foi uma experiência muito, muito entusiasmante. E são esses momentos em que se regressa à rua, em que se volta às reportagens ou aos diretos, que nos fazem ir combatendo a saudade. A exposição pública que tens através da TV24 e através de seres uma das principais pivôs do canal faz-te ter reservas em relação àquilo que tu fazes, ou neste caso dizes, tornaste-te uma pessoa mais moderada? Eu penso que sempre fui, talvez fruto da educação que os meus pais me deram, sempre fui uma pessoa muito moderada, que não opina sistematicamente, ou seja, se me perguntam alguma coisa eu respondo, mas não tenho esse hábito. Por exemplo, nas redes sociais hoje em dia penso que é um sítio onde as pessoas mais opinam, e é óbvio que eu tenho algum cuidado e não vou para as redes sociais dizer tudo aquilo que penso, também fruto de ser jornalista, penso que it comes with a job, não é? Sim. Portanto, se eu quiser ser comentadora ou opinadora, poderei optar por outro tipo de profissão. Neste, acho que me cabe alguma reserva. Ficas tentada, no entanto, a comentar algumas situações. Por exemplo, nas redes sociais, quando vês alguns comentários, algumas ideias, ficas tentada, se calhar, merecia aqui uma resposta. Às vezes há esse ímpeto, mas que depois é travado. Sim. Até porque eu confesso que nos últimos tempos... Mas guardas muito para ti, ou partilhas... Com alguém? Não, às vezes aquilo que faço é comento com os amigos mais próximos. Sim. Olha, vi qualquer coisa, li qualquer coisa, apetecia-me responder isto ou aquilo, não o fiz, mas também não me sinto frustrada por não o fazer. É uma situação absolutamente consciente. Não escrevo porque não quero, porque se calhar também não quero estar exposta depois às críticas. Não é que eu não as receba bem, eu recebo bem, mas penso que nas redes sociais, como não estamos ali verdadeiramente, estamos apenas virtualmente, dá muito aso a que as pessoas sejam mal entendidas, a que haja falta de compreensão, as pessoas querem escrever uma coisa, depois acabam por fazer transparecer outra. Por exemplo, eu sou muito irónica, a ironia nem sempre é bem interpretada. Sim. Nas redes sociais, e portanto, sem qualquer espécie de frustração, fico com os comentários para mim. Como é que és vista por aqueles que te veem na televisão? Que género de reações é que despoletas nessas pessoas? Vêm ter contigo muitas vezes ou sentem-se, porventura, intimidados? Não vêm. Não vêm. Eu confesso que não vêm. É muito, muito raro as pessoas virem ter comigo. Eu penso que isso se justifica com o facto de o jornalista, embora tenha alguma exposição, é um facto, não é um ator, não é um cantor, não é um artista daqueles que está mais presente nos órgãos de comunicação social, que se expõe mais, não só à sua profissão, como também à sua vida pessoal. E eu penso que as pessoas, às vezes na rua, cruzam-se comigo, ou, por exemplo, nas compras, e eventualmente reconhecem-me, embora eu sem maquilhagem também fico ligeiramente diferente do que na televisão. Acho que quase todas as mulheres acontece isso, mas eventualmente as pessoas reconhecem-me, porém não sentem aquela necessidade de vir ter comigo. É engraçado que às vezes isso acontece e eu fico muito surpreendida quando as pessoas vêm elogiar o meu trabalho. Porque não estou à espera, não estou habituada, mas fico muito feliz quando as pessoas se dirigem e me elogiam. Ou seja, nunca tiveste aquela necessidade de gerir não, a vida de me esconder, privada? De estar, por exemplo, nas compras e pensar, ai, não vou levar isto porque não quero que as pessoas pensem que eu como isto. Era algo que, no entanto, estavas preparada, caso acontecesse? Sim. Achas que tinhas estrutura para isso? Sim, perfeitamente, perfeitamente. Ainda há pouco eu dizia, eu percebo que as pessoas possam não gostar de alguma coisa em mim, possam sentir necessidade de me dizer isso, mas não é uma coisa que me incomode. Ou seja, não dá para agradar toda a gente, claro. Não dá para agradar Sim. gregos e troianos. E, portanto, se alguém não gostar do meu trabalho, não é uma coisa que me incomode. Se essa pessoa me vier dizer o que é que não gosta, eu vou analisar isso e eventualmente vou tentar alterar isso na minha profissão. Mas se não for uma crítica construtiva, por exemplo, não é uma coisa que me incomoda. Criticas-te, no entanto, em primeiro lugar, para que as críticas dos outros sejam mais suaves, claro. não custem tanto. Não, eu sou muito crítica, eu gosto de, não todos os dias, porque também seria impossível, não é? Mas gosto de vez em quando chegar a casa e pôr a box para trás e ver um jornal que eu tenha feito para perceber, enquanto telespectador, o que é que eu não gostei ali. Ou o que é que eu gostei e devo continuar. E consegues facilmente chegar a esse teu papel? Sim. Sim. Não era como se estivesses a olhar para um espelho. Não. Eu olho exatamente como se fosse outra pessoa que não eu. Sim. E da mesma forma que às vezes estou a ver jornais feitos por colegas meus e não gosto de alguma coisa que eles fazem, também consigo detectar esse tipo de falhas nos meus jornais. É difícil chegar à perfeição. Ou perto da perfeição. Isso acho que é muito, muito, muito, muito difícil. Acho que em Portugal temos muito bons profissionais a quem eu reconheço que estejam, sei lá, 99,9% próximo da perfeição. Não sei se existe a perfeição propriamente dita. Acho que mesmo essas pessoas que são quase perfeitas no trabalho que fazem, mesmo elas terão certamente um poder de se autocriticar. Espero que o façam. E como é que a cidadã, a jornalista, em último caso, a telespectadora Rita, convivem umas com as outras? São boas amigas? São, lá está, porque eu, se vejo alguma coisa que não gosto no meu trabalho, vou tentar mudar isso. Mas percebes logo quando estás em estúdio, é pá, bolas, isto correu mal. Sim, há dias em que acordamos com os pés virados para a lua e as coisas não correm bem, por isso simplesmente. Também já me aconteceu o dia estar a correr muito mal e estar a atravessar momentos complicados, e depois quando entro no estúdio é quase como se estivesse a entrar numa dimensão diferente, e aí esqueço que fico lá fora, os problemas ficam do outro lado da porta e ali dá-se o melhor. Eu sou um bocadinho assim, ali dentro esqueço o que se passa cá fora. E quando sais cá para fora, esqueces o que viveste lá dentro? Não sinto necessidade de esquecer, não sinto. Primeiro porque tudo aquilo que eu estive a dizer em termos de notícias é importante que eu continue, claro, a saber para o meu dia-a-dia. Se as coisas me correram bem, saio muito satisfeita do trabalho. Se me correram mal, vou com aquela ideia, bem, tenho de espreitar para perceber se realmente correu tão mal quanto me pareceu, se afinal de contas não foi assim tão grave, e tentar melhorar. Ficas cansada da atualidade? Fico. Por exemplo, eu confesso que fiquei muito cansada desta campanha eleitoral. Sim. Porque oficialmente foram 2 semanas, mas com a pré e sim, a pré-pré. Ainda antes do verão já andávamos em campanha, sim, praticamente. E senti que foi bastante, bastante cansativa. Chegou ali a alguns momentos de saturação. E como é que se trava essa saturação que tu sentiste em não expô-la para o público que te vê? Que se calhar sente-se tanto ou mais saturado do que tu. Exatamente. Bem, aí eu penso que o pivô tem de ter algumas qualidades de ator, não é? E, portanto, da mesma forma que se eu estiver aborrecida ou preocupada com alguma coisa da minha vida pessoal, eu não posso transparecer isso, porque o telespectador não tem nada a ver, não é? Ele está ali apenas para consumir informação e é isso que eu tenho de lhe dar. Da mesma forma que eu tenho de arranjar ali alguma estratégia para esconder isso, se eu estiver saturado ou se aquela notícia não estiver a interessar-me tanto, ou, por exemplo, acontece muito num canal de notícias, 24 horas, nós repetimos a mesma notícia, sim, hora a hora, às vezes mais do que uma vez por hora. E, portanto, às vezes aquela notícia já não tem grande impacto em mim, porque eu já a conheço, mas eu não estou a dar as notícias a mim mesma, estou a dar para pessoas, e tenho que pensar sempre que há uma renovação de público, de telespectadores, e aquele telespectador que está neste momento à frente da televisão ainda não ouviu nada de notícias hoje, e, portanto, ele merece receber a notícia com o punch, como nós costumamos dizer no jornalismo, ou seja, com o impacto, com a pujança que ela merece. Portanto, se é a notícia do dia, por mais que eu já a tenha dito, e já a tenha assimilado, eu tenho de dar com essa força. Alguém egoísta não pode ser jornalista? Não, não. O jornalista tem de ser uma pessoa generosa, porque está a dar uma informação que ele tem aos outros. A própria noção de jornalismo é de solidariedade, portanto é de um para os outros. Não se pode ficar com a notícia para nós próprios. Abraçarias de coração aberto novamente o acordar às 3:15, 3:30, 3:45 da manhã? Acho que não. Acho que não. Quero dizer, desafios são sempre desafios. Uma pessoa, quando é mais jovem, faz loucuras. Faz, como é óbvio. Desafios são sempre desafios e têm de ser avaliados no momento e perceber que impacto é que essa decisão teria no momento. Mas penso que foi uma situação que eu vivi, que gostei imenso, com a qual cresci mesmo, mesmo muito. Foi numa situação muito particular, porque era o nascimento da TVI 24. Era também o nascimento da Rita Rodrigues enquanto pivô de um jornal. Foi a primeira vez que eu experimentei esse género televisivo, que era exatamente aquilo que eu sempre ambicionei desde que comecei a estudar. E logo lançada às feras, naquele horário matinal. Exatamente. Na altura tive o privilégio de partilhar o jornal da manhã na TV 24 com o Bernardo Santos, que era um jornalista com mais bagagem e mais experiência do que eu, que me ensinou bastante. E, portanto, foram 2 anos muito, muito estimulantes, de grande aprendizagem. Aprendi mesmo muito, mas já lá vão muitos anos. Entretanto, a família também cresceu. Sim. E, portanto, a conciliação do trabalho com a família num horário desses seria muito complicada. Mas que sacrifícios fazias na altura? Tinhas que te deitar às 5 da tarde. Dormia por turnos, por exemplo. Dormia a tarde inteira e depois acordava à hora do jantar para jantar com o meu marido e depois voltava a adormecer por volta das 10 da noite. Para inicialmente acordar às 3:00 da manhã, quando fazia o jornal da manhã, que ia para o ar às 6:00. Depois, mais tarde, com o diário da manhã, como ia para o ar às 7:00, podia dormir mais uma horinha. Mas eram muitos sacrifícios, era uma vida muito regrada durante a semana, em que esta rotina não era quebrada por nada. Só à sexta-feira que eu não dormia à sexta, que era para tentar ter um sábado e um domingo ligeiramente diferente. Normal. Essa rotina aborreceu-te a certa altura? Essa vida tão imposta, tão regrada? Eu acho que os 2 anos que estive naquele horário permitiram que não chegasse ao ponto de saturação. Se calhar, se tivesse havido muito mais, teria chegado. Aqueles 2 anos foram, de facto, para mim, se calhar, o limite. Daí para a frente, talvez tivesse sido um pouco aborrecido. Continuar a ter uma vida tão, tão regrada, nunca poder infringir grandes regras. Já conseguiste repor algumas das horas perdidas durante essa temporada de sono? Os cientistas dizem que nunca se recupera o sono perdido. Portanto, entretanto também já houve uma bebê que me roubou várias noites, mas felizmente isso já são apenas memórias. Eu agora durmo a noitinha toda muito bem. Não há amor como o da rádio? Não há amor como o da rádio. Aliás, eu estou, confesso, entusiasmadíssima por estar aqui, porque me recordo dos meus tempos de Antena 1 em Coimbra, num estúdio. Não há amor como o da rádio. Poder mexer nos botõezinhos, o microfone, o isolamento também. Na rádio ainda se está mais só do que num estúdio de televisão, que apesar de tudo ainda tem operadores de câmara e assistentes de estúdio. Há alguma timidez? Convive bem com a rádio? Sim. Eu sou reservada por... Eu sou muito extrovertida com os amigos, às vezes mesmo com as pessoas que não conheço, mas sou muito reservada. Há ali pedaços de mim que ficam aqui. E se calhar este ambiente de estúdio, de quase solidão que um estúdio de rádio tem, condiz muito com a minha personalidade, porque estou a falar para muitos, não é? Sim. Esse lado extrovertido, mas no fundo estou sozinha. Há vontade em regressar aos microfones e aos botõezinhos? Há sempre. Quando se gosta das coisas, gosta-se sempre de voltar a fazer. Da mesma forma que há pouco falávamos das reportagens na rua, é a mesma coisa, não é? Quando se fez uma coisa e se gostou, há sempre vontade e disponibilidade para se voltar. Foi difícil cortar o cordão umbilical com a rádio? Deixar a mãezinha sozinha? Não foi. Não foi porque eu, quando fazia rádio, já fazia rádio e televisão. Na Antena 1, em parceria com a RTP. Em Coimbra fomos dos primeiros sítios onde essa sinergia se fez. Depois, quando saí de lá para vir para Lisboa, para a TV24, foi abraçar um projeto novo. Não foi apenas mergulhar num projeto novo, foi vê-lo nascer. Nascer, sim. E, portanto, isso é tão entusiasmante que... Não é que se esqueça, nem se ignore o que ficou para trás, mas há essa dedicação nova e, portanto, não gostou. Não tendes a ser saudosista? Quando estás mais sozinha, mais isolada, a pensar nesses tempos... Eu sou muito melancólica. Na verdade, eu sou muito melancólica. E a melancolia e o saudosismo acho que andam de mão dada. Sim. De mão dada. E eu gosto muito de olhar para trás e de me recordar de momentos que foram muito felizes da minha vida. Não fico agarrada a eles, ou seja, tenho o poder de seguir em frente, mas gosto sempre de vez em quando olhar para trás e sentir essa felicidade. A corrida permite-te também puxar o filme atrás e pensar... A corrida permite tudo, que é maravilhoso. A corrida é, para mim, o local ideal, o momento ideal para pensar... para recordar coisas boas que aconteceram no passado, ou coisas más, para assimilar o que está pela frente, organizar a minha vida profissional, pessoal. Aquele tempo em que eu estou a correr é maravilhoso, porque do ponto de vista intelectual é muito completo, estou ali permanentemente a pensar. Ou então, não penso em rigorosamente nada, o que também é muito bom, porque dou descanso aos neurónios. És uma melhor gestora quando corres. Sim, sem dúvida. Já tive, inclusivamente, situações em que tinha uma decisão tomada, às vezes controversa, e durante a corrida pensei naquela situação e a corrida fez com que eu percebesse melhor o que é que estava à minha frente, a situação em si. E no fim da corrida pensei, não, vou decidir exatamente o oposto que tinha previsto. E é fácil pensar tão profundamente e mexer as pernas ao mesmo tempo? É porque nós não estamos a pensar que estamos a mexer as pernas, só estamos a pensar mesmo no que nos vai na cabeça. O mexer as pernas é instintivo, a não ser quando estamos cansados e elas nos doem. É quase como um psicólogo, aliás, é melhor que um psicólogo. É absolutamente um psicólogo, é terapêutico, é muito bom. Ajudaste a criar uma moda ou fazes parte da moda? Bem, é curioso porque esta moda já dura alguns anos e eu comecei logo no início. Não fui a precursora, não fui a primeira, eu já segui a tendência que dois amigos jornalistas tinham, que era o Filipe Mendonça e a Andréia Val, que eles já corriam, foram dos primeiros de todos. E eu, que queria começar a fazer qualquer coisa, qualquer desporto, e não tinha grandes horários para ir para os ginásios, pensei que ali estava um desporto fantástico, com liberdade de horários e low cost. Sim. E, portanto, aderi, já lá vão quase 4 anos. Portanto, foi no início da moda. Custa-me um bocado crer que eu é que tenha inspirado a moda. Mas a verdade é que há muitas pessoas que me dizem nas redes sociais, sobretudo no Instagram, que se sentem inspiradas por mim. E isso faz-me sentir muito feliz e eu só digo é para elas continuarem, não desistirem e elas próprias inspirarem outras pessoas. Tinhas como objetivo este ano as 100 corridas, já ultrapassaste largamente esse número. És um Cristiano Ronaldo das corridas, sempre pronto a quebrar recordes. Um Cristiano Ronaldo, não, porque o Cristiano Ronaldo é galáctico, não é? É fora de série. Mas sim, estar sistematicamente a procurar novos desafios, a quebrá-los, procurar outros, conseguir e depois arranjar mais outros objetivos, isso faz parte um bocado, faz parte de mim, não é? Eu gosto de me desafiar e quando me desafio é para conseguir é para conseguir cumprir esse objetivo. Há uma motivação infinita, ou quando se chega aos 42 quilómetros, o percurso e o caminho está feito e arrumam-se, não as chuteiras, mas neste caso os ténis. Não sei, esses 42 quilómetros é que te referes da maratona, eu para já não me proponho a fazer. Eu já fiz 4 meias maratonas e dentro de pouco tempo, no dia 18 de outubro, vou fazer a minha 5ª meia maratona, espero bem que sim, a meia maratona de Lisboa. E, no entanto, não me vejo a fazer uma maratona, porque penso que a preparação, não pela prova em si, mas pela preparação. Preparar custa muito. Custa muito preparar uma meia maratona, porque é pôr muita carga, muitos quilómetros. Às vezes, como uma pessoa que trabalha, que tem família, tem pouco tempo para conseguir gerir um plano de treinos, e para fazer uma maratona, 42 quilómetros, nem é preciso mais disponibilidade de tempo. E, portanto, para já eu não me vejo a colocar-me sob esse sacrifício. És uma treinadora muito exigente contigo própria? Nas corridas, não. Eu sou muito exigente comigo no trabalho. Nas corridas, não. Porque, para mim, é ponto assente que as corridas têm de ser para eu me sentir bem. Para eu chegar ao trabalho depois da corrida e me sentir fresca e arejada e leve. Se a corrida começa a ser uma obrigação, um sacrifício, uma coisa muito profissional, muito, muito exigente, perde essa piada. E, portanto, os únicos momentos em que tem de haver um plano é nos 2 meses antes da meia-maratona, porque tenho de aumentar os treinos em termos de quilómetros para depois poder fazer os 21 quilómetros. Mas és uma autodidata nesse aspecto? Mais ou menos. Felizmente, a internet hoje em dia tem tudo e mais alguma coisa e, portanto, há PTs virtuais, há planos de treino que nos permitem chegar aos 21 quilómetros. E, portanto, sempre que faço uma meia-maratona, cumpro um desses planos de treino. Mas no dia-a-dia, fora desses meses de preparação, é para correr apenas 5 km, de vez em quando 10, uma coisa ligeira, a um ritmo moderado, apenas para me sentir bem e fresca. E nestes 4 anos, deduzo que a corrida também te transformou numa outra pessoa a nível físico. Hoje, sim, claro. Hoje já sobes escadas com uma perna às costas. Eu nunca experimentei, porque a corrida não dá muita elasticidade, isso é sim. Mais o yoga e o pilates, mas sim, sinto que tenho uma preparação física que não tinha há 4 anos ou mesmo antes. Sinto-me muito bem com o meu corpo e há sempre aquela coisa que os corredores experimentam quando vão à medicina no trabalho e fazemos um eletrocardiograma e os médicos nos dizem: ah, tem uma batida cardíaca de atleta, faz desporto. E nós sentimos-nos todos orgulhosos. É uma coisa transversal, acontece com todos. E faz bem ao ego. Sim, muito bem. Tentas evangelizar, por assim dizer, os teus mais próximos, a família, os teus amigos. Sim, tento evangelizar o meu marido. Faz tocar a campainha, por favor, corram. Quase. Tento evangelizar o meu marido, que também já consegui puxar para algumas corridas, os amigos mais próximos, como é óbvio. E agora estou num projeto muito interessante, a convite da Cristina Mitre, que escreveu o livro Mulheres que Correm, que é espanhola e já fez uma iniciativa extraordinária em Espanha, que foi chamar através das redes sociais mulheres para fazer treinos ligeiros, e agora quer fazer isso em Portugal e convidou-me para me associar a esse projeto, que é, além do mais, solidário e ajuda na investigação para a leucemia infantil. E, portanto, estamos a ver que frutos é que este projeto de chamar mulheres para as corridas vai dar. Rita Rodrigues, embaixadora da corrida em Portugal. Era um bom cognome para ti. Sim, acho que sim. Acho que era justo. E a mamã Rita Rodrigues? Como é que ela funciona todos os dias? Também a correr? Também a correr, infelizmente. Mas de vez em quando com tempo também mais lento. É uma mãe babada, exigente, um bocadinho disciplinadora. És capaz de ser essas três coisas ao mesmo tempo? Sim. Babada, exigente, disciplinadora. Sim. Parece que há um lado bom e os outros dois pratos da balança são um bocadinho mais... Ah, babada, eu acho que todas as mães são sempre babadas com os seus filhos. Qualquer coisa que eles façam é um orgulho para nós e nós sentimos-nos extraordinariamente felizes com as suas pequenas conquistas, com as suas pequenas vitórias. Depois, exigente porque reconheço que hoje em dia o mundo é muito exigente. Sim. É muito mais do que era quando eu era criança e fui adolescente. E, portanto, acho que as crianças hoje também já vêm um bocado com esse chip de elas próprias se autodesafiarem, sentirem que têm de fazer as coisas com mais rapidez, às vezes. E depois disciplinadora, porque eu acredito realmente em regras. Os meus pais também foram eles muito disciplinadores comigo e acho que isso depois deu frutos. Sou uma pessoa educada, sim, com modos, e era isso que eu gostava que a minha filha também viesse a ser, que um dia, esteja ela onde estiver, saiba adaptar-se ao ambiente. Ela consegue adaptar-se, lá está, a isso, e perceber que estás com esse lado mais disciplinador, mais de exigência, a moldá-la para o futuro. Sim, porque é um lado disciplinador, mas pedagógico. Ou seja, eu tento explicar-lhe porque é que gostava que ela fosse de certa forma, porque é que ela deve fazer as coisas de certa forma. Portanto, eu explico-lhe. E até para ela se motivar, sentir o porquê de fazer aquilo de certa maneira. Ela tem a noção da exposição pública que tens, ou não acaba por não ligar? Não, lá está, porque também nunca vê ninguém a vir ter com a mãe, porque a reconhece na rua. Mas ela naturalmente sabe que a mãe trabalha na televisão. Exato. Embora ela pense que aquilo que eu faço na televisão é corridas. Pronto. Lá está. Um mais um, talvez. Exatamente. Possível. Mas já lhe expliquei que não, que a mãe está na televisão para dar as notícias. Ela sabe, toda a vida dela me viu na televisão e, portanto, ela está habituada e, portanto, não tem essa noção do mediatismo. Tiveste que mudar muito daquilo que eras ao ser mãe? Ou continuas a mesma pessoa, só que mais babada? Não, sou exatamente a mesma pessoa, mais responsável. Mais babada também, porque tenho mais motivos para ser feliz hoje em dia, mas mais responsável. Acho que essa é a grande mudança de uma pessoa quando passa a ser mãe ou pai. Antigamente, se calhar, aquilo que eu mais gostava de fazer era chegar à casa do trabalho e deitar-me no sofá com aquela sensação maravilhosa de não tenho rigorosamente nada para fazer. Se quiser jantar, janto. Se não quiser jantar, não janto. Não, nada me obriga a sair do sofá. Agora já não é assim, não é? Nem sequer passo pelo sofá quando chego a casa. Há todo um conjunto de coisas que tenho de fazer. É a responsabilidade de ser mãe. Esses tempos de irresponsabilidade, por assim dizer, também te aborreceram? Há uma altura em que isto de não fazer nada e não ter nada para fazer é mais chato do que eu pensava. Não, eu acho que fui vivendo as coisas todas no momento certo. E, portanto, vivi a juventude de forma intensa, aproveitando todas as coisas boas da juventude. Quando me casei, senti que já estava preparada para viver e partilhar a minha vida dentro de quatro paredes com uma pessoa. Viajámos bastante, aproveitámos para conhecer vários sítios do mundo e depois chegou naturalmente a altura de dar frutos e tivemos a nossa filha. E agora continuamos a aproveitar a vida com ela, sem ela, portanto, tudo dá para conciliar. Mas não há um certo handicap por teres uma menina ou neste caso, poderes ter também um menino, neste caso um filho, e não poderes seres tu naturalmente ao fazeres aquilo que desejavas realmente fazer, porque já tens alguém a teu cargo e tens que fazer o que essa pessoa, essa mini pessoa quer fazer. Não, porque mal se tem um filho, o chip muda. É instantâneo, é instintivo quase. É exatamente isso, é instintivo, é animal, tal e qual como os animais, né? Nós somos animais, portanto, sim, é instintivo. O chip muda e a partir daí nem sequer se pensa, ai, queria tanto, mas ela está aqui. não se pensa dessa forma. Eu também já tenho a vantagem de que a minha filha já está ligeiramente crescidota, já tem 4 anos e meio e, portanto, já me permite um tipo de alguma margem que, quando eles são recém-nascidos, é impossível. Já me permite, por exemplo, deixá-la com os meus pais e poder ir viajar, Já deu um semi-grito do Ipiranga. Vai dando. Ainda no outro dia me perguntava quando é que crescia o suficiente para poder conduzir. Eu tive de dizer-lhe que não será tão cedo, mas pronto. E os teus pais que contigo foram também pessoas de disciplina e de exigência, acabaram por tornar-se aquele termo muito familiar que existe de avós com açúcar. Completamente. Tanto que eu digo-te, o meu desejo, o meu objetivo de vida é um dia ser avó também. Porque é uma coisa linda de se ver. Deve ser a melhor coisa da vida. Eu ainda não passei por isso, não é? Mas daquilo que vejo, deve ser a melhor coisa da vida. Porque penso que se deve ter exatamente o mesmo amor de um pai para um filho, mas sem qualquer responsabilidade, podendo mimar ao máximo, não tendo necessariamente de educar, é só aproveitar. É só do amor gerar ainda mais amor. É mesmo açúcar em cima de açúcar. E os meus pais são babadíssimos pela neta. Minha para mais é neta única e, portanto, é uma paixão louca. E ela, por eles, também adora-os. É uma paternidade e uma maternidade, mas em bom. Em bom, sim. Sem, quando eu digo sem a responsabilidade, é sem a angústia de ter de educar, de não permitir que ela faça uma birra, porque há aquela necessidade de pensar, não quero que ela cresça desta forma. E os avós não é bem assim, não é? Os avós não têm esse papel é o dos pais, e portanto é só mesmo aproveitar. Sendo-te obrigada a educar os teus pais, algumas vezes. Ai, às vezes é preciso chamar a atenção, nomeadamente nos docinhos, não é? Porque os avós têm muito aquela mania de pensar que mima-se as crianças dando um rebuçado, um chocolate, pronto. E às vezes aquilo já são chocolates e rebuçados e bolinhos a mais. E, portanto, é preciso às vezes pedir para eles terem limites, não é? Não tens receio de alguma maneira ser ultrapassada pelo mimo? Não. Felizmente não tenho esse problema ou seja, eu sei que sou mãe não é a melhor amiga e portanto é normal que a minha filha vá ter amigos, amigas, tenha um amor muito grande pelos avós, pelos tios. Gostou que me descreva esse conceito, porque há pais que se autodefinem como os melhores amigos dos filhos. Estão equivocados? Eu acho que sim. Eu não quero ser o ídolo da minha filha. Quero ser um exemplo para ela, não é? E esforço-me para lhe dar bons exemplos. Mas não tenho a ambição de que ela olhe para mim como sendo um ídolo, a melhor amiga, porque acho que não é assim. Porque um pai, sendo a pessoa que educa, não é? Não vai poder estar ao lado da filha ou do filho nos momentos em que a criança, o adolescente, o jovem, um jovem dia vai precisar de um amigo. Da mesma forma que eu já fui adolescente e jovem, ainda sou, felizmente, e precisei de um amigo para desabafar certas coisas e não procurei os meus pais, porque ela é da vida, porque é assim mesmo. Com 4 anos e meio, os anos da tua filha, é já possível dar alguma liberdade? Acho que sim. Acho que até para eles poderem perceber o que é liberdade e saberem geri-la, não é? Portanto, em conta, peso e medida, mas acho que é necessário já dar. São coisas ainda muito pequeninas, face à escala, não é? Da mas, vida. A liberdade de escolher entre uma coisa ou outra. Hoje preferes ir ao parquinho ou preferes ver um filme, por exemplo. A liberdade de escolher, hoje queres vestir saias ou calças, por exemplo, ou seja, para eles começarem a habituar-se. Queres comer carne ou peixe? Não dá para ser todos os dias, né? Até porque às vezes as coisas estão ali em contrarrelógio e, portanto, é mais difícil fazer esse tipo de educação. Mas liberdade para eles também poderem estar a brincar sozinhos e nós, às vezes, enquanto pais, percebermos que tipo de comportamento é que eles têm quando não estão a ser tão vigiados. Em ti não vive aquele conceito de mãe galinha? Não sou mãe galinha. Nunca fui. De esperar qualquer... Não sou. Talvez porque eu não gosto de me sentir engaiolada. Sim. E, portanto, não consigo fazer à minha filha uma coisa que não gostava que me fizessem a mim. E, portanto, dou-lhe essa liberdade e ela já vai, de vez em quando, passar uma tarde à casa de uma amiga, já passa fins de semana com a tia, por exemplo, já vai às vezes passar férias sozinha com os meus pais. Portanto, também é bom eles não estarem sempre connosco, ajuda-nos a todos a nos valorizarmos. Não há alguma angústia em, se calhar, a crescer tão depressa? Ah, isso há e sempre, ainda agora estou pequenina e agora já vai embora. Sim. Com os avós. Não, e sobretudo, às vezes, certas coisas que ela diz já parece tão crescida. Como é que ela já pensa nestas coisas? E acho que esta fase dos 4 anos é muito clarividente nesse sentido. Ainda há pouco eram bebés. Sim. E de repente já não são, já têm personalidade, já têm dúvidas, questões que habitam na cabecinha deles. É muito curioso isso. Do outro lado da moeda, a filha Rita Rodrigues era capaz de dar umas valentes dores de cabeça? Não, bem pelo contrário. Os meus pais hoje reconhecem que eu fui uma filha extraordinária. E que eu não vou ter essa sorte com a minha filha, porque ela tem muito mais genica e é muito mais contestatária e é mais irrequieta e reguila do que eu fui. Eu fui uma criança muito, muito calminha, muito, muito tranquila, que obedecia sempre àquilo que os pais diziam, mesmo na adolescência, que costuma ser a fase de rebelde, terrível. Fui uma adolescente muito fácil. E, por exemplo, eu com 18 anos saí de casa dos meus pais para ir estudar para a universidade, para Coimbra, e passei a viver sozinha e essas coisas todas, e reconheço que fui uma jovem muito, muito atinada. Mas porque te impuseram esse lado atinado ou porque tu própria sentias-te feliz? Sim, eu acho que é uma mescla. Eu acho que sempre fui uma pessoa responsável. Não ficou nada por viver? Não ficou nada por viver. Sim. Eu sinto que não ficou rigorosamente nada por viver. Eu acho que só fui... Só houve uma coisa que eu não fiz e que gostava de ter feito, que era viajar sozinha. Mas felizmente... Ainda mais a tempo. Ainda vou a tempo. Mas não ficou nada por viver. Simplesmente, eu era uma adolescente responsável, com objetivos e, inclusivamente, algumas ambições. E, portanto, por um lado, não queria perder aquela oportunidade de estudar, de me dedicar aos estudos. Sim. Também já havia um bocadinho aquela pressão do desemprego e de pensar que quanto mais cedo eu terminasse o curso, mais cedo começava a trabalhar, menos concorrência havia. Querias ser independente? Sim. Queria muito. Talvez porque os meus pais não me davam muita independência. Sim. Não me davam muita nem liberdade. E, portanto, eu queria muito, quis muito ir estudar para fora, para poder ter essa liberdade. Poderes dizer, agora é comigo, deixem-se... Sim. Queria muito ir estudar para fora para ter essa liberdade, sem estragar. Queria muito acabar o curso rápido para começar a trabalhar, para depois ter a minha casa, essas coisas todas. Mas, olhando para trás, é uma situação bem resolvida contigo e com os teus pais? Ah, super. Essa bem. Falta de... Podia até transparecer alguma falta de confiança para contigo. Mas não era. A personalidade deles são protetores, mesmo com a minha filha hoje vejo que são muito protetores do género. E aí há uma diferença muito engraçada. Imaginemos, eu vejo a minha filha andar de bicicleta ou a correr e eu digo-lhe, força, corre, continua, tu consegues. Os meus pais é mais, cuidado, tu vais cair, vais-te magoar. Pronto, há esse, o chip é ligeiramente diferente. E como eles sempre foram muito protetores, havia esse receio, não daquilo que eu iria fazer, mas do que as pessoas poderiam fazer comigo. De que forma é que as pessoas me poderiam magoar. E acho que foi isso que os fez ser mais protetores. Mas está tudo super bem resolvido. Só sendo adulto e adulta é que se percebe a educação que foi, claro. Que foi dada? Sim. Repara, eu quando era miúda não percebia isto, eu não percebia que eles queriam era proteger-me, que estavam era com receio que alguém me fizesse mal. Havia revolta, mas porquê a mim? Exatamente, porque é que eles não confiam em mim. Hoje em dia já me é mais fácil perceber... o porquê deles me terem proibido de fazer certas coisas, me terem obrigado a chegar a casa mais cedo, não quererem que eu saísse à noite, por exemplo. Hoje em dia já percebo que era por uma questão de proteção. Na altura foi mais difícil de perceber, não é? Mas por isso é que há aquele velho provérbio, filha és, mãe serás. E saindo da casa dos pais, saindo desse ninho protetor e começando assim a vida adulta, tiveste que bater muitas vezes com a cabeça na parede até te tornares uma mulher? Claro que sim, não sei se foram muitas vezes, mas obviamente que bati com a cabeça algumas vezes. Mas eu sempre tive um lado, uma forma pedagógica de ver os erros. Os erros, têm-se os erros, cometem-se erros, têm-se aprender com eles. Não só com os nossos, mas com os dos outros, não é? Se eu vejo uma pessoa próxima a cometer um erro, eu tenho de aprender com o erro que essa pessoa está a cometer, não é? Tenho de tirar alguma ilação, quanto mais não seja, não fazer o disparate que essa pessoa fez. Não levas demasiado a sério os teus erros? Não és pessoa de consumir? Eu não me levo a sério. Eu não me levo a sério, ponto. Só o necessário, não é? Só o necessário. Mas eu não sou uma pessoa que se leve muito a sério. E acho que isso faz com que seja mais fácil. Errei, ok, vou melhorar. Não sei, sinto-me mais à vontade, não me levando muito a sério. As expectativas também não são tão elevadas, não é? Tens uma noção maior, por isso, de finitude? De finitude? Sim. Uma boa questão. Eu sou muito pragmática. Eu não olho para muito longe. Muita racionalidade. Não é que eu tenha vistas curtas. Eu tenho vistas largas e horizontes largos. Mas não me agarro a questões que não possa controlar. E a finitude, eu acho que é uma coisa incontrolável, não é? Está lá ao longe, eu não sei quando é que lá vou chegar, não sei que obstáculos é que se vão colocar à minha frente e, portanto, não vivo essa angústia. Há um lado aí muito racional sem o qual não conseguirias viver. Sim. Uma Rita Rodrigues muito cerebral, a coordenar tudo o resto. Sim, eu sou muito cerebral e é engraçado porque não era. Tiveste que te tornar assim. Provavelmente, mas não tenho essa percepção de quando é que me tornei ou que episódio é que me fez assim, mas eu era muito emocional e tonta quando era mais novinha. Muito chorona. Também. Meu Deus, o meu namorado não gosta de mim. O teu namorado não gostava de ti, isso era um sinal. Género, essas coisas, isso angustiava-me imenso. E a dada altura, não sei como é que isso aconteceu, mas eu tornei-me extremamente pragmática e irracional, cerebral, como estavas a dizer. E hoje em dia eu, não calculista, eu não sou calculista, sim, mas devido... pode derivar um bocadinho para aí às vezes. Pois, sim. Não, mas isso eu não sou calculista e continuo a emocionar-me e continuo a ligar muito às emoções e sou uma pessoa que demonstra as suas próprias emoções no seu núcleo familiar, mas e de amizades. Mas para mim as coisas dividem-se em duas, muito simples. Aquilo que eu consigo controlar e consigo fazer e aquilo que está, não está ao meu alcance. E, portanto, racionalmente eu olho para as coisas, dá para fazer, dá, não dá, paciência, não vamos olhar para aí. E naquilo que controlas, controlas a 200%? Não. Não sou free control. Não. Ou seja, esta racionalidade é uma forma de ver as coisas, mas não de a gerir, não sou controladora, não. E gosto que a vida me surpreenda, não é? E se uma pessoa demasiado controladora nunca se surpreende, uhum, porque está sempre ali a controlar tudo e mais alguma coisa. Esse pragmatismo, no entanto, faz-te viver de forma mais feliz, mais descansada? Sim, mais descansada, mais serena, sim. Completamente. Correr até que as pernas doam? É este o lema de vida? Não. É mais aproveitar enquanto se corre. Ok. Sem pensar nas dores que podem vir. E no fundo, o que para ti, e para terminar a entrevista, para ti o que é aproveitar a vida, ao fim e ao cabo? Olha, é exatamente aquilo, voltando ao início da nossa entrevista, da nossa conversa, é aproveitar o momento, não estar... Carpe diem. É carpe diem, é verdade. É não estar, angustiada com o tempo que passa, é poder aproveitar o silêncio, poder estar sentada, ler uma revista, ver as notícias na internet... Estar a brincar com a minha filha, estar com o meu marido, com os meus amigos, sem estar com o tempo contado. Isso para mim é o melhor da vida. É não ter de olhar para o relógio. E a rádio também é o melhor da vida, ora bem. Rita, muito obrigado por teres vindo às Conversas de Esquina. Uma nova entrevista. Voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Bom fim de semana. Se um dia falar...